Está começando Foleiros Bob, o podcast mais foleiragem da podosfera. Pois é, queridos amigos, está começando mais um Fuleiro Podcast e no episódio de hoje falaremos sobre folclore e para falar sobre essas criaturas estranhas e histórias sinistras, está aqui do meu lado, Felipe. Bom, eu sou Felipe Scaparello e em terra de saci qualquer voadeira é boa luta. E do outro lado dessa mesa virtual, Fred. Meu nome é Fred Ray e aqui na minha cidade eu sou conhecido como a lenda do Três Pernas. Nossa. Muito podre, José. Eu sou muito podre, pelo amor de Deus. A Júlia até engasgou. No bom sentido ou no mau sentido? E aproveitando o gancho, Julie Jolie. Que é a Julie e... do Boitatá. Que gratuito. Velho. Que gratuito. Coitado. Bicho protetor das florestas, esse bichinho. E do outro lado dessa mesa, que é redonda, mas poderia ser quadrada, como a bola do Kiko, José Augusto. É, eu sou José Augusto e eu nunca me apaixonei por um padre. Será que não? E é aquela famosa competição, quem chegar por último é a mulher do padre. É a coisa do folclore também, Júlia. Realmente é uma frase criada exatamente por causa do folclore. E no meio dessa confusão toda, falaremos sobre folclore. E antes de mais nada, então, antes de a gente poder entrar nesse assunto que é tão vasto e, no mínimo, interessante, leitura de e-mails pra você que acessa o Fuleiros Pop, olha só... A gente recebeu aqui um e-mail, que é um daqueles e-mails que a gente recebe para divulgação de material. O Cangaço Overdrive é um HQ cyberpunk nordestina, aqui do Nordeste, né, com o roteiro do Zé Wellington e com desenhos aí do Walter Giovanni. E dei uma olhada nas ilustrações, é muito bonita. E é escrito aí, né, é um material nordestino, ou seja, é de qualidade. Então fica aí a indicação dessa HQ para a galera, muito bem. É, Felipe, leia aí o seu material dos comentários aí no Instagram. Então, velho, vocês que comentam nossos status, tanto fuleiros quanto os nossos, assim, muito obrigado primeiramente, porque vocês sempre estão dando dicas de pauta. Por exemplo, essa pauta do folclore está acontecendo por causa de vocês que voltaram lá entre... Eu fiquei surpreendido, vou falar já de primeiro aqui, porque entre pornô e folclore, vocês preferiram folclore. Então, tá acontecendo... Até porque, Felipe, pornô é uma espécie de folclore, né? Verdade. O Kid Bengala é um mito, né? É um ser que anda pela floresta. É uma lenda viva. E foi graças a vocês que isso aqui tá acontecendo e muito obrigado por todo o apoio e força que vocês estão dando, principalmente a esse DM aqui que eu recebi, que é da Bruna Ribeiro, que ela tá aqui falando muito obrigado a vocês do Fuleiros Pop. Já ouvi vocês várias e várias vezes, alguns casts até repetidos, e desde então vocês têm feito companhia pra mim todas as tardes, me curando até da minha depressão. Muito obrigado a todos vocês. Beijos. Então, tipo, esse tipo de recado que a gente recebe nos emociona muito e faz a gente ter mais força, sabe, pra continuar gravando. Só hoje, só pra vocês terem ideia, a gente tá gravando a meia-noite 52. Todo mundo aqui tá cansado. Eu queria estar dormindo a maioria das vezes, mas a gente tá fazendo isso porque vocês estão dando esse feedback muito legal pra gente, muito gostoso e, tipo, muito obrigado mesmo. Eu tô fazendo pelo dinheiro mesmo. Que isso? Folclore, ele é um assunto muito extenso e ele é popularmente confundido com lendas. Então eu acho interessante a gente começar esse cast tentando diferenciar, se a gente conseguir, o que é folclore do que é lenda urbana. Urbana, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Lenda urbana, né? Sendo que as diferenças dos dois são realmente muito pequenas e é muito fácil de confundir, né? É, em geral mesmo, folclore, ele é só um conjunto de tradição e manifestação. É ditado como um ditado popular, como um provérbio. Ele é sempre para contar como... Não, a lenda urbana... Eu tô todo confuso para falar hoje também, Gabriel. Não é só você, não. Eu vou começar aqui de novo. É que é folclore... segunda-feira. Sim. Eu tô bem zoado. É que folclore, assim, bem por dizer, é também é um conjunto de lendas. Mas são lendas mais de tradição oral, de tradição através de provérbios e mitos. Que são passados de geração em geração, como tudo. Até a raiz da palavra que vem do inglês, que é folk, de povo, e... lore, de sabedoria, que é sabedoria e conhecimento, transmite essa sensação. Então, são sempre aquelas histórias que têm um final com uma lição moral, no final das contas. Diferente da lenda urbana, que geralmente é só algo para colocar um medo mesmo. Sempre algo que endemoniza muito. Não que o folclore não tenha lá seus demônios e suas coisas sobrenaturais e criaturas do meio, mas sempre estão visando alguma proteção, algum recado final, já que a lenda já não passa muito por isso. Sempre ou acaba com um final trágico, ou então conta alguma história de alguma maldição, ou então de algum malefício que você sofrerá caso encontre algum desses seres das lendas, por exemplo. Então, mas é que, tipo assim, eu até ia colocar que, por exemplo, a nossa visão de lenda que a gente tem hoje, o nosso conceito de lenda é algo que é pautado pelo nosso meio que a gente vive, sabe? Então, tipo assim, quando você fala de folclore, de mito e de lenda, muitos desses conceitos vão estar agarrados por uma espécie de conceituação histórica, por um contexto histórico. Então, quando você está falando de folclore, quando você vai remontar a criação de um folclore, os folclores que a gente tem hoje, muitos deles foram criados em épocas até mesmo anteriores à escrita. Então, no caso do brasileiro, tipo assim, você até tinha uma escrita, mas só que os índios não, eles passavam mais, no caso do folclore brasileiro, né? A gente está falando praticamente de um folclore, de histórias que remontam tanto a indígenas e algumas delas até africanos, tipo assim, são povos que transmitiam mais suas histórias por tradições orais. Então tem sempre aquele caso, sabe, a pessoa que tá contando um conto, das pessoas que se reúnem para contar histórias, para que tá falando, e essas histórias que vão, sabe, crescendo de um povo. Quando a gente tá falando de lendas, e principalmente de lendas urbanas, você já vai ter digamos, a transformação de temas que passaram de temas campesinos, puramente das pessoas que viviam em locais mais afastados, menos remotos e tudo mais, para pessoas que se mudaram para centros urbanos. Então, os próprios personagens, sejam eles de mitos e folclores, para personagens de lendas, como das lendas urbanas que a gente tem hoje, eles vão mudar muito em questão disso, sabe? Em questão de onde as pessoas que estão produzindo essas histórias estão alocadas. Por exemplo, você vai ter a lenda, sei lá, da loira do banheiro, por exemplo. Do banheiro, é difícil colocar ela como folclore, talvez você até possa colocar, digamos, se abrir mais o conceito, o escopo, mas, por exemplo, se você for ver o folclore que vai tratar do quê? Dessas histórias iniciais que tratam da tradição de um povo, tudo mais, da conta de um povo, tipo assim, você não vai imaginar uma loira em um banheiro em algum lugar onde eles estavam, sei lá, num campo, num ambiente mais remoto, longe dos centros urbanos, sabe? Eu acho que também a priori, por exemplo, a lenda, ela não tem aquele caráter de construção cultural. Nenhum povo foi construído a partir, por exemplo, da lenda da mulher loira do banheiro, sabe? Você não tem uma construção social em volta dessa história. Claro, você pode ter relações culturais com ela, mas que é diferente você construir uma cultura em cima de uma história, né? Sim, e nesse caso a gente está falando especificamente de lendas urbanas, né? Se você pegar o termo lenda em si, pode daí você transformar, você pode transmitir isso pro personagem, sei lá, pro personagem mitológico, personagem épico, épico e tudo mais, né? Que deixa assim, como o Gabriel mesmo disse, eu citei no início, é sempre alguma construção social, sempre vai ter aquela coisa, a lição de moral no final da história, sendo que a lenda, praticamente, querendo ou não, principalmente, sei lá, mas eu acho que a gente ocorre um pouquinho de erro e às vezes pode ser até um pouco de preconceito, porque pra gente não faz parte do nosso folclore e sim é que se torna uma lenda, pelo menos aqui no Brasil, por exemplo, a loira do banheiro. Agora, com certeza na Inglaterra, a loira do banheiro faz parte do folclore, no caso a murta que geme, né, que é o nome que se dá lá. Então, vai depender da regionalização também, o que vai se tornar folclore e o que vai se tornar lenda urbana, porque várias vezes aqui, tanto pra gente, que cada um aqui mora numa parte do país, por exemplo, o Fred mora no Maranhão, eu em Goiânia, os meninos, a maioria que tá gravando em José, Júlia e Gabriel moram em São Paulo. Então, às vezes, algumas lendas urbanas pra aqui, pra Goiás, pra Goiânia, são folclore e vice-versa. Pra lá vai ser alguma coisa vai ser folclore, mas às vezes é lenda. Então, sempre a gente vai ter essa regionalização muito, principalmente aqui no Brasil. As lendas e o folclore se entrelaçam e juntam muito por causa da miscigenação que é vasta e muito importante para nossa construção social. É porque eu acho que no começo, todo folclore ele acaba nascendo de uma lenda. Então, eu acho que por isso que existe essa discussão. Por exemplo, vamos pegar um folclore nosso, que é o do Saci Pererê. Para você ter uma construção cultural em volta de uma história, você precisa ter tempo, né? Você não constrói nada sem o tempo, sem dar esse espaço para as coisas serem construídas. Talvez uma lenda ela não tenha se desenvolvido o suficiente ainda para criar um escopo cultural suficiente para ser chamado de folclore. Mas assim, no final das contas, é tão próximo e tem uma importância tão parecida que, na minha opinião, não faz essa diferença técnica. Ela não, no final das contas, ela não é... É mais uma questão epistemológica do que uma questão que faça sentido cultural, no final das contas, eu acho. Gabriel, só para quem não sabe, explica que é uma questão... Eu não sei falar essa palavra porque minha língua é um pouco presa. Sim. Epistemologia é quando você estuda o porquê do estudo das coisas, sabe? Mais ou menos por aí. Claro, é muito mais profundo do que isso. É um meta-estudo. É um meta-estudo, isso. Isso. Porquê das coisas acontecerem. E o Gabriel ter citado sobre o folclore realmente ter começado uma lenda, até quando você vai procurar no dicionário, a gente vai puxar um lado aqui mais didático, no dicionário está mais ou menos assim, o que folclore é? Conjunto de costumes, lendas, provérbios, manifestações artísticas em geral, preservado por um povo ou um grupo populacional, por meio de tradição oral ou popular. No caso, é igual o José já citou, é aquele pessoal que está lá no campo, ou como aqui o folclore nasceu na época colonial, por isso que a gente tem muito traço de cultura africana com cultura indígena misturado para formar o nosso folclore, então realmente foi numa época bem rural do Brasil, foi numa época que não tinha muito cidades construídas, e até as cidades que tinham eram cidades bem rurais, era aquele povo que no final de semana, ou então numa roda, ou então num dia frio, estava ali em volta da fogueira e começou a inventar uma história ou outra, ou então como foi na Grécia antiga, como os índios aqui não tinham muito contato com como explicar como as coisas aconteciam, ou não tinham ciência ou material científico para isso, foi igual na Grécia antiga com os gregos. Ah, de onde vem o vento? O deus tal fez isso. Ah, como nasce isso? Ah, o deus tal fez aquilo. Então foi se criando uma religiões através disso e criando uma cultura muito rica. E é interessante como, tipo assim, como são esses... Todas essas lendas, todos esses contos que entram no folclore eram transmitidos por, a maioria deles, por tradição oral. Você vai achar várias diferenças de histórias que são contadas de locais para locais, sabe? Muitas delas com várias origens diferentes. A gente tem, por exemplo, um grande exemplo que é a história do lobisomem, que em todo lugar você vai ver, ele tem uma certa origem diferente, uma explicação diferente para o que seria essa criatura, de como ela surge e tudo mais. Por exemplo, o próprio questão dos mitos gregos aí, que o Felipe citou, tipo assim, os mitos gregos que a gente tem hoje, na verdade, eles são compilações de Hesíodo que ele pegava, que ele ouvia das pessoas contando, sabe? Tipo assim, é história de tal deus, é assim, e daí ele ia e fazia mesmo que a enciclopédia, sabe? Dos mitos. Eu acho importante deixar claro também nessa parada que a gente tá falando de mitos e folclore, lenda, que é o seguinte, é muito mais fácil você comparar mito com folclore do que lenda com folclore. Porque o mito, ele tá muito distante do folclore. Porque o mito, ele tem uma importância muito clara, que é diferente do que o folclore se propõe. O mito, ele serve para explicar a origem de algumas coisas. Ele tá ali a serviço de explicar como o mundo funciona. Ele tem enraizado totalmente nisso, né, cara? Então, por exemplo, e aí as pessoas criam um pouco de resistência quando você vai falar de mito. Por quê? Quais são os mitos que a maioria da galera estuda? Mitologia grega, né? Agora que tem um hype da mitologia nórdica. Só que aí você fala de mitologia judaico-cristã e as pessoas fazem careta. Porque é como se o cristianismo não fosse considerado um mito. E aí eu gosto eu acho interessante desmistificar. Falar que não é porque você fala que é mito que vai afetar a existência ou não, se aquilo aconteceu ou não. Isso não interessa. Né? A gente não está aqui tentando falar se uma coisa existe ou não. Você falar que uma coisa é mito, porque tem muito essa carga, né, na palavra mito, de ser uma coisa que ela é só meramente ilustrativa para explicar coisas que aconteceram de um jeito diferente. Isso não, o mérito do mito não é esse, na realidade. O mito foi uma palavra criada só para categorizar algumas histórias que têm um propósito de explicar a origem de povos e culturas e tudo mais. Então, sim, você tem mitologias gregas, você tem a mitologia nórdica e você tem, sim, a mitologia judaico-cristã. Não, eu acho bem interessante isso que você disse, porque, tipo assim, eu acho que esse não é o tipo de ouvinte que a gente tem, mas se você for aquela pessoa que, ai, mas é tudo mentira, é tudo mito, não sei lá o quê, isso dá um certo cansaço, porque, cara, quando você tá falando de narrativas, de mitos, e você tá falando puramente de ficção, e não existe uma ficção verdadeira ou uma ficção falsa. Toda ficção tá aí para justamente contar sua narrativa, sabe? Você vai ter as suas ficções. As ficções justamente ilusórias são aquelas que querem denunciar outras ficções como falsas, sabe? Quando na verdade quem tá contando elas, meio que dane-se isso, sabe? Tipo assim, você tá estudando sobre a tradição de algo e isso diz muito sobre um povo, o jeito que ele utilizava as imagens para representar algo, como por exemplo, a gente quando está estudando sobre mitologias e na própria noção que a gente está vendo aqui, que o Felipe mandou para a gente, isso tudo entra dentro do folclore, né? Que são, por exemplo, os mitos, as tradições, os ritos, isso tudo entra dentro do folclore, certo? Então, e você vai ver várias coisas meio que se repetem, sabe? Como por exemplo, que é o que a gente chama de arquétipos, né? Acho que o Gabriel até pode falar isso melhor que eu. Que são certas imagens que a gente vai tendo repetidas em várias culturas, sabe? E isso, as formas, mesmo sendo imagens meio que repetidas, as formas como a gente representa elas são diferentes. Então, nisso a gente vai vendo muito da história de um povo, sabe? E eu vou puxar mais pro lado aqui do folclore agora, porque, assim, a gente também tem que colocar aqui que tanto, vamos pôr, a gente tá falando muito de mitologia greco-romana, no caso, e de folclore. A gente estava citando que tem várias versões e a gente vai entrar naquele mesmo caso que pessoas que estudam história passam por isso bastante. Tipo, quem inventou o primeiro arco e flecha? Quem inventou isso e aquilo? Geralmente é assim, pessoal. Se inventa uma história, essa história se passa através de produção oral, se passa através de carta, de escrita da época, e às vezes não tinha, como a gente mesmo sabe, não tinha muita escrita na época. Então era só tradução oral mesmo. E cada povo vai fazendo a sua versão. Então, é a mesma coisa do arco e flecha. Cada um fez a sua versão. Tem um arco chinês, tem um arco inglês, isso e aquilo. Então, a gente, às vezes, pode ter uma alteraçãozinha ou outra ali. Mas tanto o mito quanto o folclore, eles chegam numa conclusão sempre de uma lição. Sempre de explicar alguma coisa que aconteceu e como aquilo aconteceu. Explicar, às vezes, pela aquela simples fábula, às vezes, ou aquela simples... aquele simples conto, algo que vai fazer uma sociedade crescer em volta daquilo, e que isso é muito importante. Por exemplo, a Unesco salvaguarda bastante o folclore, porque ela sabe o tanto que aquilo ali é um patrimônio sensível de um povo, tanto que é uma herança extremamente importante. E o Gabriel estava citando aí sobre como a palavra mito também é usada de uma forma errada e pejorativa. O folclore também é, por exemplo, ele sempre é ligado a alguma coisa que é uma invenção, uma mentira, um fantasioso. Por exemplo, aqui no Brasil a gente usa muito folclore político, ou sua história não passa de um folclore. Então, essas esses pequenos, como o José mesmo falou, esses pequenos cansaços que certas pessoas aplicam a histórias que são simplesmente para ensinar algo, são muito chatos. Porque, cara, é só para passar uma lição, é só para construir uma cultura, é só para ensinar uma criança a algo, a não fazer algo, ou provar, não provar, mas mostrar como o mundo é e como as coisas podem ser, entende? É, tipo assim, não querendo... Não, fala aí, Gabriel. É, não, eu ia falar que isso não necessariamente é passado conscientemente para frente, né? O José falou sobre arquétipo, e o arquétipo, ele é um conceito que ele é inconsciente. Ele não é um conceito que você assume aquilo porque você escolheu assumir um arquétipo. Não, um arquétipo, de maneira geral, ele é um conjunto de características que elas acabam se repetindo de maneiras gerais. Então, assim, vamos usar o exemplo nosso, né, brasileiro, de você brasileiro. Então, assim, o Brasil ele foi construído em cima de um costume cristão. Não interessa se você não acredite em Deus, não interessa se você não seja cristão. Mas toda a sua vida ela é pautada em cima do cristianismo e, portanto, dentro da mitologia judaico-cristã. O que isso significa na prática? Isso significa que a sua moral é judaico-cristã, os seus valores éticos é judaico-cristão. Isso é uma coisa inconsciente, não é uma coisa que você escolheu. É uma soma de construto social, né? Ou seja, você foi construído dessa maneira porque é a tua cultura, e é uma coisa que você repete sem ao menos você perceber. Né? Então não interessa se você é ateu, se você não acredita em Deus, ou seja lá o que você acredite, a tua moral e os teus costumes, necessariamente por você ser ocidental, seguem a lógica judaico-cristã. Isso, de uma maneira bem geral, é uma espécie de arquétipo. Não é, se você for academicamente aprofundar, você vai ver que existe uma certa diferença. Mas, em linhas gerais, isso é uma repetição cultural em cima de um costume e que você acaba seguindo inconscientemente. Por quê? Porque o mito ele tem essa função de inconsciente coletivo, de construção. Por isso que ele é tão importante. Então, mesmo que você ignore o fato e ache que seja bobagem, e que ache que, porra, não existiu, foda-se, isso acaba influenciando diretamente o seu modo de agir dentro de uma sociedade. Caguei muita regra? Não, eu acho que falou... Eu não colocaria em palavras melhores. Sim, sim. E como o Gabriel mesmo está ressaltando, mesmo que acha essa criação que é meio que induzida e inconsciente, o bom do nosso país é que ele tem várias culturas. A miscigenação foi o maior bem que esse país teve até hoje. Porque por mais que a gente teve. Por mais que a gente tenha uma criação e uma moral mais cristã, em modo geral, a gente acaba sempre tendo essa mistura do indígena com a cultura africana, com cultura, às vezes, até espanhola, dependendo da parte do país que tu mora. Então, cara, é muito rico. E foi em cima disso que o folclore nasceu, foi em cima dessas tradições orais, foi em cima dessa tradição passada de geração em geração, desses mitos e contos que estão arraigados e que todo mundo sabe um pouco e todo mundo tem a sua versão, todo mundo ouviu de um parente distante ou então de um avô, de um avô. E é muito difícil, é muito custoso. Você estava falando, né, desse problema do historiador e tudo mais. É muito custoso para qualquer um tentar traçar uma linha histórica de onde surgiram esses mitos, sabe? Porque, tipo assim, a maioria deles, quando você começa a falar desses contos, várias sociedades transmitiam essas lendas, esses mitos, mesmo sem ter o auxílio da escrita. Então, tipo assim, muito do que a gente tem sobre construção social, ela foi muito dessas lendas que chegam até a gente até hoje, são modificadas do que elas eram nas primeiras vezes que elas foram contadas. E nisso, por exemplo, nos próprios casos que a gente tem aqui no Brasil, sabe? Muitas das lendas folclóricas que a gente tem até hoje, elas bebem muito do sincretismo religioso do que o próprio Gabriel estava falando aí, que a gente foi o quê? Foi durante um grande período brasileiro, a gente foi meio que educado e doutrinado, acho que para usar uma palavra melhor, pelos jesuítas. E isso teve muito impacto na nossa formação cultural, sabe? Muito dessa ideologia cristã que a gente tem hoje foi colocada foi sincretizada nos contos indígenas e africanos pelos jesuítas na época da colonização. Então, é muito difícil, dentre essa relação histórica, você se traçar é da onde que surgem os mitos, sabe? Os mitos surgem sim porque a gente tem necessidade de meio que explicar as coisas, meio que construir narrativas para que a gente possa assimilar a realidade. Condição humana básica, né, José? A gente sempre tenta achar uma explicação para tudo, tudo mesmo, qualquer coisa. E eu fico imaginando, me ponho às vezes no local de um, sei lá, de um africano no século XV, no século XV, não, vou como antes, no século XII, tentando explicar pro filho por que que não chove, ou então por que que chove, ou por que que tá ventando tanto, ou aquele furacão, o que que é um raio. Então tinha que se ter uma explicação, não só para calar a boca da criança, mas para que aquele povo tivesse mais ou menos uma direção, um centro, um mar para poder passar. Sabe isso que é louco, Paulo? Sabe que é louco isso tudo, Felipe? No Brasil, durante a colonização e na época da escravatura ainda, eles tiveram que adaptar a cultura deles à cultura que estava acontecendo aqui, à construção que estava acontecendo aqui. Então, muito do que a gente tem hoje, ela foi readaptada por motivos de forçação de barra, tipo, uma questão de sobrevivência mesmo. De preconceito que eles estavam sofrendo na época, né? De toda aquela perseguição, escravidão. Pra valores cristãos. E o contrário também aconteceu. Assim, tem muitos santos hoje do catolicismo brasileiro que foram adaptados. Isso é muito sim, legal. Esse totalmente. Intercâmbio, assim, não sei o quanto isso é legal, porque tem muito também de apropriação cultural nisso. Então, mas assim, é interessante que aqui no Brasil a gente foi construído dentro de um intercâmbio sociocultural, e o mito teve muita presença dentro desse intercâmbio. Claro, conta a história quem ganha a guerra. Então, né? é aquela parada do sincretismo, né? Tipo assim, você tem hoje aqui a Umbanda, vários dos orixás, na verdade, que você tem hoje da Umbanda, são resultado do quê? Dos santos da Igreja Católica com as virtudes do orixá do Candomblé, que é a religião de matriz africana. Então, tipo assim, justamente, como você teve toda essa doutrinação dos jesuítas que justamente faziam a imagem dos orixás africanos como demônios, como falsos deuses e todas essas coisas, você teve que ter toda essa adaptação da religião de matriz africana para ela ser aceita e para os escravos poderem cultuar eles aqui. E nisso você também vai repetir diversos arquétipos entre eles, sabe? Que nos dois vai ter, por exemplo, o caso da deusa mãe, nos dois você vai ter uma criatura que seria mais, como posso dizer, mais dualista entre bem e mal, e essas coisas que você vai adaptando para você poder manter essa tradição viva. Não, pode falar, José. Não, eu ia dar uma dica para os ouvintes que querem aprofundar um pouco nessa coisa da simbologia, dos mitos e das lendas, e como isso funciona de maneira bem geral para qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. Tem um livro muito legal, que eu até mostrei para os meninos aqui no grupo do WhatsApp, quando a gente estava discutindo a pauta, que é um livro chamado O Homem e Seus Símbolos, que é um livro pensado por Jung, mas que é um livro colaborativo escrito por vários... psicólogos analíticos que se dedicaram a estudar a simbologia e o que isso afeta dentro do inconsciente coletivo e no desenvolvimento psicológico das pessoas. É um livro fácil de ler, ele não precisa ter conhecimento teórico aprofundado de psicologia para você entender o que está acontecendo. Eu acho que se você se interessa por isso, é fundamental que você comece por esse. A galera costuma citar o que fala do arquétipo do herói, esqueci o nome desse maluco. É o herói de mil faces, do Campbell. Joseph Campbell. A galera costuma falar do Campbell, mas não tem Campbell sem Jung. Jung, né? Então você comece por esse. Eu acho que esse livro, ele é um livro sério, um livro grande. Não sei, eu não levo o Campbell muito a sério, assim, mas é um bom teórico. É porque o Campbell, ele fez mais uma história, fez o trabalho dele foi mais tipo assim, pegar vários mitos e ver, tais estruturas se repetem, sabe? Ele pegou e colocou. Ele fez um grande compilado, pra falar a verdade. Pra mim, o Campbell sempre foi um escritor de compilado, o cara que fez a Barça. Não, sério, o meu professor da faculdade já falava isso pra mim, cara, o Campbell é o cara da Barça, o cara que faz tudo, ele pega toda a informação possível e coloca ali. Ele, às vezes, uma vez ou outra, ele encontra coisas que são muito parecidas e ele classifica. É ponto, é isso. O Felipe falou uma coisa muito acertada. Tipo, o Campbell, ele foi um cara que mastigou. Foi. Ele estudou muito, querendo ou não. Não. Eu não tô tirando o método do cara. Não. Tô falando assim. Não é questão de mérito. Eu tô falando assim. Ele, que o povo põe assim, ele meio como mago e tal. Mas eu só ponho como um cara que, tipo assim, ele queria traduzir de uma forma que ele mesmo entendesse. É, sacaram mais ou menos o que eu tô querendo dizer? Ele escreveu de uma forma que desse pra ele ler. Então, tipo, independente de quem fosse ler depois, eu vejo sempre o Campbell dessa forma. Aí ele fez uma grande Barça, porque pra mim aquilo ali é um livro Barça, classificou algumas coisas que realmente são arquétipos, e pronto, ficou um bom livro. Mas o que você falou, o livro aí da simbologia, eu acho que ele é totalmente importante pra você antes, ler ele antes, como vocês falaram, não existe Campbell sem Young antes. Por quê? Porque você, pelo menos, você que não tem muito aprofundamento teórico sobre certos assuntos, ali você vai pelo menos ter um início de um pensamento e que o Campbell pode ali reafirmar para você, ou então te ensinar de uma forma mais elaborada. Então, é um livro simples e o outro um pouquinho mais complexo, só que os dois se complementam muito. Eu ainda não li o que o Gabriel indicou, mas eu vi uma resenha aqui dele e eu tô muito interessado. E é um livro, Felipe, bastante fácil de ler, cara, porque ele não é um livro teórico, né? É um pessoal da psicologia gosta de ler muito esse livro, principalmente. Inclusive, eu li esse livro numa matéria que chamava Mitos, Contos e Lendas. Olha só que coisa. E dentro de uma bibliografia mais extensa e muito mais específica. Mas o interessante desse livro é que ele não é específico da psicologia. Então, ele não tem termos específicos. Você não precisa ter conhecimento prévio. Linguagem técnica, né, cara? Não precisa. Ele é um livro fácil de você deglutir, muito gostoso e que, porra, tem várias imagens, cara. É um livro muito foda. Eu acho que se você tá entrenado, eu acho que você deveria começar por ali. E a Bíblia, né? Que a galera reluta em ler, que a galera reluta. E que, meu, tá tudo ali. A origem do conhecimento do seu povo tá ali. Então, se você se interessa um pouco por mitologia, todo mundo fala da mitologia grega e tudo mais, mas e a gente cresce um pouco da mitologia cristã, que é a pedra fundamental, né, da nossa origem. É como a gente... Eu posso pegar um gancho. Vem cá. Não, eu ia perguntar se a gente entrar no papo de hermenêutica, ia fugir muito do assunto. Não, ia fugir. A gente já tá dando uma coisa aqui legal também, né, velho? Não, mas é vou que... Vou parar pra pensar. Eu ia puxar pro lado aqui que, olha, aproveitando o gancho aí do Gabriel falando sobre outras mitologias, a gente já tem um cache aí de mitologia grega, só vocês olharem aí no nosso feed aí pra trás. Se você usa o aplicativo, tá aí pra trás, eu acho que é o episódio 8, se eu não me engano. E a gente também vai fazer sobre outras mitologias, a gente vai fazer ainda sobre o xintoísmo, a gente vai fazer sobre mitologia nórdica, mitologia egípcia, que tem muita gente pedindo nos DMs da vida aí do Insta. Então vocês podem preparar que a gente vai trazer outras pautas desse tipo, e se vocês quiserem a gente traz sim sobre mitologia cristã, porque a mitologia judaico-cristã tem seres, monstros, criaturas sobrenaturais que são muito legais e que são usadas na cultura pop. Por exemplo, eu não sei se fala assim o nome, eu vou falar das duas formas que eu já ouvi. Não sei se é Golem ou Golem. Então, me corrijam aí nos comentários, ou então me mandem o áudio depois corrigindo. Mas tem criaturas muito, muito divertidas de se estudarem. E como o Gabriel mesmo disse, velho, estude mais a sua cultura, estude mais o folclore brasileiro, estude cultura afro, estude cultura indígena, estude, não vai dar nada para te... Muito pelo contrário, vai te agregar muito conhecimento a coisas que, às vezes, você tá numa roda entre a família e você conta um conto desse e passa uma tradição para frente. Seja esse cara ou essa pessoa. Não, e para falar também que a mitologia, né, cristã é também uma questão de folclore, eles têm também até essa questão das heresias, né? Sim, que nossa, são bem lembrado. As heresias eram, tipo assim, eu posso estar meio que simplificando até demais, mas eram justamente, tipo assim, fruto de pessoas, padres que, tipo assim, iam lendo e interpretando a Bíblia de maneira diferente e criavam novos segmentos da igreja. A gente vai entrar em outra, na mesma questão que a gente tava falando, cada um tem sua versão. A Bíblia tem suas versões, dependendo de cada região. Então, o José mesmo aí citou, então cada um cria um pouco do que vai passar para a frente, lógico, que tem a Bíblia católica, tem a Bíblia mais pro lado do protestantismo, tem Bíblias mais formatadas para um certo segmento. Mas cada um faz sua versão e cada um também tem uma interpretação do que a Bíblia, por mais que seja, entre aspas, assim, a original, vamos supor, a católica, cada um tem sua interpretação. Então, é algo muito íntimo de cada pessoa e como cada pessoa vai reagir àquela palavra ali lida, como ela vai ter que passar para a frente. Assim então, como cada pessoa, tipo assim, você vê, por exemplo, o folclore em si, ele puxa bastante disso da questão ética e moral, mas ele é diferente da fábula, porque a fábula, ela tem a moral ali entregue, sabe, numa espécie de exegese, onde você não tem que, digamos assim, interpretar, porque a moral já está entregue. A moral é aquilo que foi contado na história e ponto. Isso é exegese, sabe, que muito se usa também para textos sagrados. Agora, no folclore, você tem aquela história, mas não tá te passando uma moral fixa. Aquilo sutil, ali vai sendo transformado de acordo com o povo que tá falando aquela história. Será que a gente gravaria um podcast específico sobre exegese e hermenêutica? Sei lá. Sim, lógico. Lógico, a gente... Acho que poderia. A gente até vai. Porque tem muitos filmes dos podcasts de cult que a gente vai fazer sobre os filmes que tem muito disso, cara. Assim, explícito. Então a gente tem que fazer porque... A gente tem que fazer até antes de alguns filmes que a gente for gravar, hein? Sendo bem sincero. Porque tem muitas palavras, termos técnicos que a gente vai ter que usar, querendo ou não, sendo bem chatão, porque são os termos que se tem para usar. A gente explica, pode exemplificar, mas se a gente fizer um cast explicando o que é antes e abrangendo melhor para depois a pessoa ouvir o podcast de um filme que aborda mais esses temas, seria mais interessante, pelo menos na minha opinião. E outra, é mais fácil pra gente gravar, né? Então, para ser bem didático, se você quiser anotar aí no seu caderninho também, se alguém aqui tiver uma explicação melhor, por favor, pode complementar, mas exegese seria a interpretação de acordo com o que está na escritura, você não foge disso, e hermenêutica é a interpretação pessoal e localizada de acordo com algum contexto. Tá bem resumido e bem explicado. Mas tem que levar em consideração bem as traduções, né? Sim. A Bíblia sofre muito disso, porque tem muita coisa que a tradução é coisa, pra gente também, mesmo a gente morando no Brasil e tendo a cultura indígena, querendo ou não, é bem renegada pelo nosso povo, mas tem muita tradução do que eles falam que são bem diferentes do que a gente tem pro nosso português BR. Então é um pouco difícil, às vezes, a tradução ser muito fiel ao que eles querem dizer, porque às vezes a gente não tem nem palavra para traduzir aquilo que eles querem dizer. Os próprios termos do Tupi, né? A maioria dos termos, se eu não me engano, são traduções bem literais mesmo, bem assim, tipo, é bem aquela coisa, olha, é isso, mas não quer dizer exatamente isso. Antes de entrar na pauta, tipo assim, diretamente citando os folclores e tudo mais, eu queria fazer uma pergunta aos nobres aqui da mesa. A gente pode considerar as creepypastas uma espécie de folclore moderno? Folclore da internet. Eu considero como folclore da internet. Eu não considero como folclore, não. Eu considero, pra mim, parece mais lendo... Então, mas tem esse negócio de várias lendas, o folclore, ele abarca, né, todo esse negócio das lendas, das tradições, dos ritos. Então, tipo assim, um mito, ele faz parte de um folclore em si. Agora, você pegar, por exemplo, esses mitos, eles vão se transformando de acordo com o tempo, sabe? Como, por exemplo, você vê aí mesmo vários exemplos de creepypastas que citam abertamente a internet, citam jornalistas e tudo mais, que são coisas que não existiam há milhares de anos atrás, que foi meio que onde vários mitos e outras lendas surgiram. Agora, tipo assim, a gente ainda continua com esse hábito de criar narrativas, sabe? A gente ainda não abandonou a produção de mitos e de lendas, sabe? Por mais que a gente tenha toda essa cultura racional, secular, a gente ainda assim continua criando mitos, continua criando lendas. Eu acho que é uma discussão muito válida, principalmente se a gente pensar em coisas bem simples, assim. Vou usar o primeiro exemplo, tem vários exemplos, mas vou usar um que foi o do Slenderman. Excelente exemplo. Mas que criou em volta disso, que nasceu com uma creepypasta meio que inocente, criou-se todo um mercado em volta de jogo e de gente fazendo gameplay no YouTube, e cresceu de uma maneira que, inclusive, tem um documentário na HBO, que o nome... Filme, né? Vai ser filme, né, o Gabriel? Vai ser um filme agora. Vai, mas tem um documentário na que a HBO produziu, que o nome em português é meio tosco, que chama Lenda do Slenderman, mas que não tem nada. É bem, bem tosco. Mas que vai contar um caso de três amigas nos Estados Unidos e que duas delas assassinou a terceira, a facadas, por conta do Slenderman. E elas estão sendo julgadas nos Estados Unidos como adultos por conta disso. Então, tipo, um exemplo de como a cultura criada dentro das interwebs, ela ultrapassa, às vezes, os limites da sua telinha. Eu vou dar uma indicação aqui, tipo, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, mas você ouvinte que quiser saber mais sobre creepypastas e tal, eu fiz um podcast com o Pudimcast sobre creepypastas e a gente fala bastante sobre esse caso que o Gabriel acabou de citar aí, então se vocês estiverem curiosos, tem lá, tipo, um episódio só sobre creepypastas. Outra coisa que também... Rapidão, José, fala. Isso vai puxar também outras coisas como correntes de WhatsApp. Eu ia falar disso agora. Sim. Logo em seguida... Mas corrente de WhatsApp veio do Orkut, né? Não. Mas a gente fala corrente de WhatsApp, Júlia, mas a corrente em si é uma coisa antiga pra caramba. Começou com carta. Tem muita gente... Acho que eu já ouvi até o próprio Azaghal e o Jovem Nerd já falando, tipo, de receberem correntes através de carta em, tipo, 1980 ainda, 90, praticamente. Então, corrente é uma parada muito antiga. Só se modernizou. Eu falo assim, se você não mandar essa carta daqui a 10 dias, sua mãe vai morrer. É mais ou menos isso. Então, a corrente, ela só se modernizou. Ela só se adequou à tecnologia da época. Agora é por WhatsApp. Daqui uns anos vai ser por outra coisa que criarem. Então, realmente, velho, a gente podia fazer um episódio sobre creepypastas. Ia ser da hora. As correntes são a fofoca 2.0, né? Sim. Mas vamos agora realmente puxar pro folclore aqui. Eu acho que assim, o Boto Cor-de-Rosa, que é o cara que... O cara. O Boto Cor-de-Rosa, que é a criatura que engravida as mulheres. E some. E desaparece. O famoso assim, a avó ali comprar o cigarro e nunca mais volta. Então, só pra contextualizar o ouvinte, que às vezes não ouviu, né? O Boto Rosa é uma lenda popular, assim, da região norte ali do Brasil, principalmente no Amazonas, que é praticamente o que os meninos aí já disseram. Que é um boto, que ele se transforma num homem muito elegante, bonito, de bom falar, charmoso, cheiroso, gostoso. É quase um Fred, assim. Aí ele vai lá, ludibria a menina falando... Olha, e outra, detalhe, ele sempre vai vestido totalmente de branco, aquele chapéu de pagodeiro, e sempre tá com aquele charme todo, com aquela lábia, né? Ele seduz as mulheres, leva para o fundo do rio, as engravida, e depois que a mulher engravida, desaparece misteriosamente. E como tá aqui na pauta que eu fiz, tá escrito exatamente assim: essa história é muito comum para tentar justificar a gravidez fora do casamento. Eu tenho uma pergunta técnica. Pode fazer. Se a mulher que foi atacada pelo boto cor-de-rosa, perdão. Se a mulher que foi atacada pelo boto cor-de-rosa estiver usando anticoncepcional, ela engravida mesmo assim? Engravida porque ele é um ser mágico. A gente vai por esse ponto. É que, tipo assim. Ele tem um pau mágico, não... cara. É, então, a gente não tem. Eu, pelo menos, nunca vi anticoncepcional escrito assim, até contra boto cor-de-rosa. Pelo menos eu nunca vi, então engravida. Então, tá aí uma boa ideia pros publicitários de plantão. É o boto que tem aquelas paradas zoadas no... Peraí, não, deixa eu até ver, cara. Porque, tipo assim, o boto falam que ele tem um pênis muito zoado. O quê? Ah, não, o boto bicho. O bicho. Isso, o boto. Cara, aí eu já não sei, né, cara? Você falou que o boto tem um pênis muito zoado? É, não, eu vou até pesquisar. Você nunca viu um pênis? Eu vou jogar tortão pra esquerda? Eu vou jogar aqui no Google. Boto pênis. O que vai aparecer? 7 pênis extremamente bizarros do mundo animal no site Mega Curioso. Ó, isso daqui é pesquisar. Caraca, por quê? Por quê? Não, é sério, Por que tem um vídeo disso? E por que você tá procurando isso? Não, vídeo. Isso é pesquisa. Pesquisa científica. Verdade, falando de pênis bizarro, vamos pro Saci Pererê? Poxa, é um negócio importante, tá ligado? Verdade. Porque, tipo assim... Cara, você tá ligado que, tipo assim... Tem vários casos de mina que se apaixonou por golfinho, né? Eu acho que golfinho só não bate punheta porque ele não tem mão. É verdade, eu também acho. Mas eu acho que ele faz, tipo, sei lá, faz cara, um peixe cara, com mano, a boca aberta pra fazer algumas coisas. Mano, o golfinho, ele faz sexo com qualquer bicho que esteja no mar. Sabe o que é isso? Cara, o golfinho. Não, golfinho não, nem tanto, cara. Ele não é tão corajoso assim. Ele é assim, é sim. Fizeram um documentário sobre isso e realmente falou que o golfinho, mano, faz até sexo com peixe, velho. Eu não sabia até procurar e eu fiquei até um pouco surpreso que o Saci é uma lenda criada no sul do nosso país. E tipo assim, é um pouco assim, né? Assim, foi por indígenas do país. Mas é um pouco estranho porque, tipo, uma figura assim, mais pro lado do... Mais pro lado, não, totalmente pro lado do conto mais africano, do folclore mais africano, está introduzido num lugar que é muito racista do nosso país. Pra falar a verdade, eu nunca entendi. Pra mim, só se só fazia travessura e aí ele lá. Eu nunca entendi realmente. É tipo assim, aqui a gente tem que ligar nosso folclore, ele é totalmente assim, mais ligado a seres que protegem a floresta. Por quê? Porque o próprio índio é um ser que protege a floresta. Ele só caça o que ele vai comer, ele não sai desmatando. Então, toda a história de folclore, praticamente, vai ser sempre um ser da mitologia floricolesca, não sei nem se essa palavra existe, protegendo a floresta do caçador, do homem branco que estava explorando. Lembrando mais uma vez que toda a história, como o José mesmo disse no início, ela sempre de mito e tal, ela se contextualiza. Isso, contextualiza com um período histórico. E foi exatamente esse período histórico que o nosso folclore nasceu, na época da colonização. Então, os índios viam a própria escravização do povo dele, e via o homem branco destruindo tudo que via ao redor. Então, o folclore foi criado em cima disso. Por isso que sempre vai ter o ser que... Assim, praticamente todos sempre vão proteger a floresta. Um grande exemplo, o Saci, que, como a maioria sabe, é um moleque, literalmente um moleque, que sempre está com seu cachimbo, o gorro vermelho, tem uma perna só. Ele se locomove, ele anda, né, com a dificuldade da perna que ele não tem, porque ele só anda com uma. Ele se locomove através de um folclore. Quem assistiu o Sítio Pica-Pau Amarelo na infância aí sabe muito bem como é que é o Saci. Sempre tá ali pregando peças e sempre fazendo que os caçadores se afugentem da floresta para que não haja desmatamento, sabe? O que será que o Saci fuma, hein? Olha, segundo aqui a pauta e que a Júlia ressaltou antes da gente começar, a gravata tá aqui, ó. Adora fazer travessuras, protetor da floresta e principalmente das ervas medicinais. Então, e se eu não me engano, o Saci entra numa categoria daqueles tipo demônio na garrafa. Sempre tem um caçador ou outro tentando capturá-lo. Se eu não me engano, se você conseguir tirar o gorro dele e esconder e tal, você consegue trancar ele dentro da garrafa. Porque, se eu não me engano, se de capa amarela era mais ou menos assim. Se alguém conseguisse tirar o gorro dele, automaticamente com o furacão que ele usa pra se locomover, ele ficava dentro da garrafa. Cara, eu ouvi uma história, eu não lembro onde, mas só que pra capturar um Saci você precisava de, tipo assim, de uma... Como que é o nome daquele negócio que os caras usam pra peneirar areia? Sniper, não, tô brincando. Isso mesmo. É uma peneira, ué. Ah, então tá, beleza. Você pega uma peneira, alguma coisa, vou ouvir uma peneira e uma garrafa, cara. Eu não lembro como exatamente você capturava um Saci. Mas, não, enfim. Sim, é porque, como a gente já ressaltou várias vezes, a gente usa montar uma armadilha de urso. Mas aí é crueldade, cara. Ah, cara, você usa, tipo assim, sei lá, uma armadilha de urso pra pegar um hamster, cara, não usa. Você pega hamster na floresta? Não sei. Existem hamsters selvagens? Eu acho que deve existir, porque de onde eles vêm? Cientificamente criados? Não, eles podem... Como se reproduzem? Eles podem ser seleção artificial, tá ligado? Não. Mas realmente, hamster é isso aí mesmo. Eu achei muito engraçado a ideia de hamster selvagem. Não, então, isso... Eu já imaginei a Discovery. Agora, tá ligado? A Discovery foi um documentário, tipo, hamster selvagem, eles com roupinhas e lanças. Hamsters do passado. Sim. Voltando aqui, falando do Saci em si, ou então de como capturar, sempre tem várias versões, porque cada parte ou cada estado do país tem uma forma de interpretar o jeito que ele agia ou fazia. Porque eu já vi muitas culturas de outros estados falando de forma mais preconceituosa sobre o Saci, sendo que em outras é realmente bem como um deus da floresta, um ser que habita ali para proteger e que todas as relações dele são justificáveis. O Saci, ele tem bem aquela figura do quase da divindade trapaceira, sabe? Tipo assim, que não é necessariamente ruim, mas gosta de ver o circo pegar fogo. Pra... Dionísio. Pra isso, pra utilizar o linguajar que a molecada curte, né? O Saci é aquela pessoa que quer ver o circo pegar fogo. O Saci é o Loki. É o Loki que a gente merece. É isso, cara. É o nosso Loki. É. Então vamos. A Cuca do Sítio Pica Amarelo, alguém lembra? Alguém tem um comentário? Cara, a história dela é um pouco macabra, porque no Sítio Pica Amarelo eu não lembro exatamente o que ela fazia, mas pelo que a gente lê aqui da lenda, a Cuca era uma bruxa velha, né, de cabeça de jacaré que comia crianças desobedientes. É isso, né? A famosa cançãozinha de Nana. Qual? Sim. Dorme, neném, que a Cuca vem pegar. Papai foi pra roça, né? Justamente, você já estudou justamente pra não pra criança. Criança, você tá abandonada no mundo pra uma mulher com cabeça de jacaré pra vir te comer, tá ligado? Seu pai não tá aqui, sua mãe também não. Te vira, moleque. É isso. Agora minha cabeça tá um momento explodindo, sabe? Porque eu não tinha ligado isso. Liguei agora, fiquei tipo, caralho. Sim. Como eu disse mais em cima, tem muitas das músicas do nosso folclore que são ligadas geralmente a esses seres. Por exemplo, a Nana Neném que a Cuca vem pegar, que é exatamente isso que o José falou. Você tá aí, se vira, meu amigo. Tem uma bruxa velha com cabeça de jacaré com garras gigantes. Eu acho que se eu visse um jacaré de peruca loira... Nesse momento, assim e tal, segunda noite, né? Pra complementar a lenda aqui, a lenda conta que a Cuca habita em florestas e que gosta de raptar crianças desobedientes. E quem for pego por ela, ela usa como ingrediente para suas refeições maléficas. Essa história da Cuca, né, é bastante ressaltada e relevada nos contos do Monteiro Lobato, que foi um dos principais disseminadores e responsáveis pelo folclore brasileiro realmente ser representado através da obra dele principal, tanto livro quanto contos e quanto programa de TV, O Sítio do Capão Amarelo. Sim, ainda é muito disseminado. O Monteiro Lobato realmente foi muito importante para essa cultura e riqueza brasileira ser abrangente na grande mídia. Porque a gente, querendo ou não, sempre sabe de uma história ou outra, mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo reunia muita coisa. Era tudo ali. Eram contos mais regionais, como o Rabicó, o Visconde Sabugosa, a Cuca. Então eram sempre coisas muito mais... Ele pegava toda essa regionalização de contos de folclore mais do norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, e colocava num sítio só. Então ficou muito perfeito. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, até o Visconde de Sabugosa. Nossa. Nossa, demorou alguns segundos. O Fred. A piada. Não, mas é tipo assim, a gente falando aqui de Sítio do Pica-Pau Amarelo, era muito legal ver como coisas aconteciam ali dentro entre os personagens, porque o engraçado do Sítio do Capão Amarelo é que eles pegavam um folclore, uma lenda do folclore, e eles faziam, sei lá, uma série sobre aquela lenda. Sei lá, a gente vai falar agora mais sobre a Mula Sem Cabeça, a gente vai descobrir quem era a Mula Sem Cabeça. Eles estavam bem detalhadamente durante um certo tempo cada lenda, então era muito introdutivo, era muito... Cara, eu posso te falar uma coisa? Fala. Nunca gostei de assistir Sítio Pica-Pau Amarelo, cara. Eu gostava porque, não sei se você já percebeu, eu sempre gostei muito. A minha irmã, Giovana, ela teve uma festa do Sítio Pica-Pau Amarelo, ela foi fantasiada de... Ela era aniversariante, ela era Emília. Então, tipo, foi pra minha infância, pra minha época, foi muito importante pra gente. Que, tipo assim, eu sempre gostei muito de mitologias, folclores, contos, lendas. Então, eu sou meio viciadão nessas coisas. Então, pra mim, foi muito importante pro meu crescimento pessoal. A Mula Sem Cabeça, eu vou entrar de novo naquela coisa que tem várias versões, porque eu tava comentando com vocês mais cedo, por exemplo, na versão que eu me lembro, quando na infância e tal, era um padre e traiu seus votos, né, e casou. Pra mim é essa versão. Já que na pauta que eu mesmo fiz, já tá assim que é uma mulher que não guardava sua virgindade para o marido. E ela virava automaticamente a mula sem cabeça. Então, tipo assim, a versão que eu ouvi era de uma mulher que se apaixonava pelo padre. E eu já achava meio estranho porque, tipo assim, poxa, ela só precisa se apaixonar, tá ligado? Ela não precisa nem casar com ele, tá ligado? Não precisa fazer nada. Você se apaixonou pelo padre, bum. Cara, então hoje em dia só teria mula sem cabeça. Exatamente. Aquele Fábio de Melo, velho, gerou várias mulas sem cabeça. É literalmente, é um cavalo, só que sem cabeça, que pega fogo onde não tem cabeça. É, exatamente isso. E uma coisa que eu tava chega comentando, eu acho engraçado, porque é uma mula sem cabeça que solta fogo pelas ventas. Ventas, pra quem não sabe, geralmente é uma forma de se referenciar ao nariz, geralmente. Então, tipo... Mas ela não tem cabeça pra ter nariz. Então como ela solta fogo pelas ventas, tipo tem assim, nariz. Ela não solta fogo pelas ventas e esse fogo consome a cabeça dela? Aí eu já não sei, porque ela já é sem cabeça. Eu acho... Eu espero ver muito amanhã no BuzzFeed, sabe? Um artigo tipo assim... designer reimagina mula sem cabeça como as presenças Disney, tá ligado? Mano, mas pra mim, mula sem cabeça existe até hoje, velho. A partir do momento que você faz uma cagada sem pensar, você já é uma mula sem cabeça. Não, assim, o termo mula sem cabeça foi usado mais pra essa forma. Porque é uma lenda que é muito famosa, é um famoso sim, mas é aquela coisa que foi usado mais de outra forma, a palavra, né, o termo. Então, tipo, não entra do jeito que ela foi posta, a raiz da coisa, que é tipo assim, é um padre que se apaixona, ou então uma mulher que se apaixona por um padre, ou então uma mulher que trai uma... Que, tipo, mas querendo ou não, A Júlia, ela abriu um horizonte muito fértil de interpretações. Porque além de a mula tá sem cabeça, porque talvez tenha feito alguma cagada, como se apaixonar por um padre, embora eu não acho que seja cagada, e ter traído não, mas foi um padre de mel. Ainda uma cabeça que pega fogo, brother. Tipo assim, ela ainda não tem o direito de ficar brava, porque sei lá, ela... Ou sei lá, ou é um simbolismo pra incinerar, tá ligado? A parte do corpo humano que é referente a... É a purificação pelo fogo, né? É justamente. Isso, né? Eu juro, você tá voando tem... baixo. Isso filho. Daí tem uma imagem semiótica, cara. Muito forte. Meta da metalinguagem. A gente só trabalha. O fogo seria, no caso, o pecado, né? O quê? O fogo seria o pecado da merda. É engraçado que da mula sem cabeça, tipo assim, ela não tem uma função de proteger nada. É realmente um conto mais punitivo. Se você fizer isso, isso e isso, ou aquilo, você vai ser punido, vai se transformar na mula sem cabeça. Porque o que é que ela faz, assim, tipo, skills da mula sem cabeça. A mula sem cabeça, literalmente, só corre pelos campos e pelas florestas, soltando um relish nos altos, assustando pessoas e animais são onde passa. Essa é a skill, né? A carta de Magic. E isso daí me lembra o Cavaleiro Sem Cabeça. Sim, toda vez que eu lembro da mula sem cabeça... Fico imaginando o cavaleiro sem cabeça em cima dela, mano. Montando. Isso seria muito bizarro, pra falar a verdade. Porque, tipo assim, o cavaleiro sem cabeça, querendo ou não, ele ainda tá segurando ali nas redes. Não diriam as redes. As redes iam pegar fogo. Ele ia pegar fogo. Porque a mula sem cabeça, quando ela sai correndo, eu imagino que o fogo fica fazendo aquele... Sabe? Indo pra trás, assim, e tal. Deve botar fogo na floresta. A mula sem cabeça... Tá. Você já assistiu aquele grande filme com o nosso queridíssimo ator Nicolas Cage? O Motoqueiro Fantasma? Ah, cara, tipo assim, só pra queimar, assim, não é queimar a pauta não, mas, cara, a gente tem que fazer um cast só sobre o Nicolas Cage, porque ele merece um cast. Aquele cara é imortal, imortal. Então, porque eu acho que no filme Cavaleiro do Fantasma você tem uma solução pro que seria, eu acho, que a mula sem cabeça, sabe? Verdade, verdade. Não tinha parado pra pensar. E outra versão que eu li também da mula sem cabeça que ela punia as pessoas. Na versão que eu ouvi, ela era o padre, blá blá blá, blá blá blá, isso e aquilo. E que também ela pisoteava as pessoas que faziam isso. Ela tinha essa punição de se transformar na mula sem cabeça. E ela punia as pessoas que traíam o marido ou que faziam alguma coisa fora do que a igreja na época queria. Geralmente era contrariar, ser herege e qualquer coisa assim do tipo. E os cascos dela eram feitos de metal. Então, era a morte bem sofrida mesmo. De todas as... a gente pegou algumas lendas, né? E a maioria delas, elas são de cunho sexual, vocês repararam nisso? Sim, é, cara, é aquela coisa, a igreja, na época eu tava catequizando e tal, foi aquela mistura que a gente já ressaltou aqui várias vezes, aqueles cunhos morais muito acentuados. Não traia, não minta, não rouba, não faça isso, não faça aquilo, siga a Deus. Geralmente vai ser assim. Um folclore ou outro mais indígena mesmo, sei lá, a lenda de como o Guaraná foi criado, o que é a Vitória Regia. A lenda da mandioca. A lenda da mandioca, por exemplo. Então, são esses contos que não vão trazer esses tipos de filosofias e de... Que são coisas mais ligadas ao dia a dia indígena, né? De plantação e tudo mais. Não, é aquela coisa, o cara tentando explicar pro filho dele de 5 anos que não cala a boca um segundo como aquilo ali existe, o porquê que tem aquele nome, porquê que o sol aparece de manhã e se põe à tarde, aparece a lua. Mas essa parada de tradição indígena, eu acho legal que o Brasil teve uma época que tentou resgatar isso, né? No movimento indianista lá, e Iracema, Peri, Ceci, e todo esse lance dos romances indianistas e tal. Mas que, óbvio que foi feio, porque elite tentando falar sobre coisas que ela não entende, né? Sim. É justamente aquele rolê de uma literatura que tentou trazer certos conceitos de um povo que nem ela mesma entendia, né? Então... Se vocês lerem o final de Iracema, cara, parece um filme do Rambo. Tipo, é muito bom. Recomendo. Não, e eu concordo totalmente com isso, porque, cara, você sempre vai pegar contos, seja contos africanos, seja contos chineses, sejam parábolas chinesas, sejam contos japoneses do shintoísmo propriamente, seja qualquer coisa que não seja cultura ocidental, e quando falando de forma bem genérica, tenta colocar isso pra nossa cultura, fica muito superficial. E não só superficial, como fica ofensivo pra caramba pra cultura daquele povo. Coisa que, tipo assim, aqui no Brasil a gente tem um preconceito danado contra o índio. Quem quiser aí pode pôr no YouTube o que o índio é, ou sabe aquelas reportagens bem CQC da vida? Tipo assim, bem coisa de Facebook, pra falar a verdade. Que é tipo o cara chegar e perguntar, difícil, sei lá, chega um pouco do interior perguntando, o que é o WhatsApp? O que você faria pegando seu filho usando o WhatsApp? Aí começa aquele povo que não tem muita instrução falando coisas que às vezes eles não sabem propriamente. E é a mesma coisa que aconteceu com a reportagem que eu vi sobre indígena. Então, o que você acha sobre indígena? Indígena é aquele povo vagabundo, fica o dia inteiro na floresta, não sei o quê. Tenta pegar uma terra que não é deles, que é de todo mundo, que é nossa, a gente conquistou, a gente trabalha, a gente pode. Então, criou-se uma cultura totalmente deturpada do que é o índio, do que é o índio na sociedade, e fica aquele negócio que, como você mesmo aí tomou cuidado, né, pra não chegar nesse nível, de você caracterizar ele apenas como uma figura, sabe, algo distante, tipo assim, que a gente uma vez no ano se veste as crianças disso e fala, vai brincar, vai fazer barulho aí, essas paradas, tá ligado? Como se... Cara, é coisa ofensiva, né, velho? Tipo assim, um bando de moleque que não sabe nem a importância do índio na sociedade, a importância da cultura indígena pro nosso povo, tá lá vestido como índio, velho. Deve ser tão ofensivo. Eu não sei se é, mas eu acho que, pensando assim, velho, é um homem branco se apropriando, sim, da minha cultura. E, cara, tipo, você fazendo... tem aquela imagem da Xuxa, tá ligado? Tipo assim, cantando sim, uma boca de índio e o índio do lado dela olhando boladaço, tá ligado? Cara, a Xuxa é um folclore, né? A Xuxa é um mito, né? Sim, a Xuxa é um mito demais. Eu quero compartilhar com vocês uma história de índio. Eu já tô envergonhado de contar essa história, porque ela é bem escrota e mostra bastante preconceito que a gente tem com índio. Mas a gente não pode compartilhar só coisas boas, né? Enfim, estava no bar em frente à faculdade, para variar, fazendo o que o universitário faz, que é encher a cara. Beber. Exatamente. E aí o tempo fechou e começou a chover. E a gente não queria que chovesse, porque o bar lá era aberto. O que, que a gente fez? Eu já sei que vocês antes de fazer a dança da chuva... Fizemos a dança da chuva. Nossa, cara. E parou de chover. Chupa aí, cultura de brancos, deu certo. A dança da chuva não é pra chover, né? Eu acho que é pras duas coisas, Júlia. Você faz ao contrário. Não sei, eu sou ignorante, mas talvez... Mas deu certo. É que geralmente... Eu vejo nos desenhos, a dança da chuva é pra trazer chuva. O que prova que não interessa a cultura, basta ter fé, queridos. O que importa é isso, né? Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mano, a gente não falou, uma coisa que não falaram do Saci foi o famoso rodamuinho que aparece. Mas eu falei, o furacão dele, que ele se colocou móvel. Furacão, furacão não. É ciclone. Rodamuinho. Rodamuinho. Por que você não fala então? Júlia? Eu não tava com fone. Eu tenho que atender meu pai. Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, Yara, que nada mais é do que a versão, mano, sincretizada da Yansan, mas né? Mas a versão que eu tenho não é essa. Mas beleza. A Yara seria... Não, que... não. Fala a sua versão. A minha versão que eu vi, no caso, falavam pra mim que era simplesmente uma mulher. Ela não fala que ela era meio um corpo de mulher e peixe. Que seria tipo uma sereia, no caso. Não falava isso. Era simplesmente uma mulher que ela seduzia os homens que estavam meio que andando de barco lá. E afogava eles. Mas é exatamente isso que tá só na pauta. Então, só que assim, tem duas versões. Tem a versão dela ser uma sereia, corpo de meio corpo humano, meio corpo peixe. E tem a versão dela ser literalmente só uma mulher mesmo. Não, verdade, verdade. Não, mas tem. A Yara nada mais é meio do que uma versão sincretizada da Iemanjá, né? Ah, não, mas eu acho que Iemanjá, tipo, a Iemanjá é meio que tem uma parada meio de mãe. Né? Mas a. Mas a Yara. Assim como Iemanjá em certas culturas e religiões, isso realmente é. Se for na Bahia e falar Yara, é a mesma coisa que Iemanjá a maioria das vezes. Mas a Yara não tem essa parada de seduzir? Sim, ela sim, tem sim. Com o canto dela também, né? Sim, é porque a Yara é a tradução realmente brasileira e indígena para sereia. Porque é até a mesma função praticamente, que é ter lá a sua beleza, cantar para os marinheiros e para homens que estão passando ali para os ribeirinhos, geralmente, e atraí-los para, tipo, a mesma coisa que o boto, só que ela come o cara. Ela é uma viúva negra do mar. Eu não diria que ela come, eu diria que ela afoga. Que ela faz o quê? Ela afoga o cara. Ela afoga o cara. E depois? Na minha opinião, pra mim, isso é um típico assassinato. É uma mulher que simplesmente ficava peladona no rio, seduzia o cara e afogava ele lá. Mas comer também pode ser um assassinato. Não, mas pra mim é isso. Pra mim tá, é o típico assassinato. E, tipo, o canto dela é igual da sereia que ela hipnotiza, ela seduz, leva pras profundezas do rio e afoga. Em outras versões da lenda, ela também devora suas vítimas. Por isso que eu falei que ela pode também comer. Não, mas a lenda que eu conheci da Yara não tinha essa parada dela comer as pessoas, dela devorar as vítimas e essas paradas aí, não, cara. Ela só, assim. Essa versão daí é a famosa meia piranha. Tô brincando. É, não, a versão que eu conheci é a versão For Kids, parece, né? Porque, tipo assim, não, ela é uma mulher que, tipo assim, bonita, que fica na água e ajuda os marinheiros e pá, tá ligado? Olha, Pamela Anderson. Não, é que só pra você ver. Tipo assim, quem for capaz de escapar dos encantos da mãe da água, que mãe da água quer dizer que ela é chamada em certas regiões, ainda, segundo a lenda, ficaria louco. Mesmo se você consegue escapar de ser afogado e devorado, você fica louco. Eu fico imaginando o cara literalmente com aquela cara de psicopata, pensando na Yara. E a única forma de você restaurar sua sanidade é através do auxílio de um pajé. Vamos passar para a próxima. Ou você pode fazer igual o amigo Teseu e se amarrar, né, no mastro do barco. Eu ia comentar alguma coisa antes, eu esqueci, velho. Esqueci muito. Ah, é. Eu ia falar, pra quem não sabe, no League of Legends tem uma skin da Nami, que ela é Yara, e ela só é exclusiva do Brasil, pra ressaltar o nosso folclore daqui. Parabéns a Riot Games pela iniciativa. Eu tô colocando aqui no Google Nami. Ah. Esse lance de seduzir... Eu quero um League of Legends só com criaturas brasileiras. Mano, imagina... Felipe, imagina o Recarimbo sem cabeça. Mas pra falar a verdade, eles estavam... A Riot Games, um tempo atrás, eles estavam tentando falar com a Capcom sobre uma skin... possível skin do logo, de algum personagem mais gordinho, sobre o Blanca, que seria interessante. Show. Sabe o que é da hora do não Blanca? Não seria o Lulu, assim? O Blanca? Não tem nada a ver, Ju. Até porque são dois personagens. Mas você viu que o Nunu vai mudar? Não, eu vi, mas não tem nada a ver com o Blanca aqui dele. Que dele é literalmente um yokai. Ah, isso daqui, essa Nami Yara aqui não é não é a imagem que eu tinha na cabeça de uma Yara. Não, isso não é mesmo a Yara, porque, até porque a Nami é realmente peixe sereia, praticamente. Agora a Yara realmente ela é uma mulher peixe. Também a Yara, ela fica mais nas águas doces do que na salgada. Salgado seria a sereia, a Yara dá na água doce. Não, depende, se você for contar, cara, tem aquela sereia do Piratas do Caribe lá, que ela sobreviveu na água doce. Eles estavam bem meio, mais pro meio da ilha lá, ela ficou num rio doce lá. Ah, Piratas do Caribe é... É Disney. Eu quando era mais novo, eu tinha um crush na Caipora, vocês acreditam nessa parada? Cara, eu tinha medo da Caipora, velho. Mas enfim, pra mim a Caipora é literalmente um curupira. Não, são dois seres totalmente diferentes. Mas tem a mesma, mas eles defendem a mesma coisa. Um pode ter a perna certa e outro não. Não. Totalmente errado. Assim, pelo ponto da perna. Ah, todo mundo protege mato aqui nesse folclore. Não, sim, todo mundo protege mato. Até a porra de uma cobra que pega fogo. Mas se eu fosse uma cobra que pega fogo, eu ia proteger outros bichos menor também, pô. Eu sou uma cobra que pega fogo. Se eu sou uma cobra que pega fogo, eu ia tocar o terror, ia pôr fogo no circo. Isso ia fazer. Não, sim. Mas... Eu sou uma cobra que pega fogo, velho. Vai se fuder. Um animal tirânico. Assim, a Júlia tá falando que são iguais. Cara, só pra você ver, o Curupira, em todas as versões, ele sempre mata os caçadores, desmembra e dá pros animais carnívoros comer. A Caipora é um bicho muito tranquilo, ela só espanta, fazendo armadilha, uma coisa ou outra. E fuma. A Caipora é aquele primo do bem, tá ligado? Aquele primo que os caras chegam e falam: Curupira, não tá vendo sua prima lá, ó? Ó, já passou em concurso público, tá vivendo de boa. Você tá aí, ó. Já foi preso pela terceira vez. Aquela tiazona que cozinha pra todo mundo, né? Sim, a Caipora, só pra contextualizar assim melhor, caracterizar ela é uma Caipora, no caso, Caipora é o jeito tupi de se falar, que a palavra em tupi é Caporá, que significa habitante do mar. Ela é geralmente caracterizada por uma indígena, uma índia, né? De cabelos vermelhos, orelhas pontiagudas. A tradução é habitante do mato, do tupi pra cá, né? Então, habitante do mato pode ser tanto feminino quanto masculino, não importa muito. Dá pra ver, assexuado. Entre os poderes dela, ela vive nua nas florestas, ela é uma tia de humanas, cara. Isso é um poder. Isso é muito poder. O poder que ela tem, não, mas ela tem poderes, skills legais aqui, ó. Ela tem o poder de dominar e ressuscitar os animais. É o típico médico. Sim, do... Não, eu preciso falar, é o típico médico do GTA Sanders. Oh, mas isso daí, cara, numa carta de Magic, sim, dá pra... Então, como ela usa esses poderes? Ela vai lá, ressuscita o animal que o caçador matou e faz o animal afugentar o caçador e tal. Ela também faz ruídos estranhos pra afugentar e deixar com medo. Ela é bem da hora, se for parar pra pensar. Ela é um bardo, né? Ela é um bardo que ressuscita de formas milagrosas. Eu acho melhor, olha, não tem isso. Olha, o melhor até agora é a versão brasileira do lobisomem, velho. Diz a lenda que se uma família tem 7 filhos, o 7º filho é o lobisomem. Cara, mas aí que tá, tipo assim, não é tão simples assim pelo que eu lembro, porque é o 7º filho, daí se esse filho tem 7 filhos, daí acho que, sei lá, você tem que fazer várias contas loucas, tá ligado? Você pega X, faz raiz quadrada de 3, e daí vai... Você vai saber se a sua criança é um lobisomem. Tá. Que azar. E lógico, o encanto só se desfaz quando alguém vestido de branco, levando o crucifixo, olha profundamente seus olhos e diz: vai embora, coisa ruim. Nossa, é exatamente assim que eu vou enfrentar um lobisomem mesmo. Tem a mãe de uma amiga minha que ela fala que ela já enfrentou um lobisomem, velho. Eu adoro essa história. Ela tava, tipo assim, acho que tava gritando das galinhas, sabe? A noite. Ela falou que viu um lobo enorme. Tipo assim, na hora, eu não sei se alguém da família dela, que era mais velha que ela era criança, né? Tava cuidando das galinhas de noite. Daí cortou o braço do lobo com uma foice e falou pro lobo enquanto ele fugia: você vem aqui pegar um pouco de sal amanhã. Daí chegou o vizinho dela amanhã, no outro dia, com o braço enfaixado, e pediu um pouco de sal. Nossa, aí sim, hein? Aí conta a história. Cara. Não, ela me conta isso, cara, ó, os pela arrepia tudo, rapaz. A gente não pode esquecer do pastoreiro. Conte a história aí. Agora eu não vou lembrar mesmo. Puta que pariu, velho. É a única história que eu não vou lembrar, mas eu lembro que eu gostava da história. É triste, mas eu lembro. Poeta tá isso, sabe? Ele era uma cobra grande, alguma coisa falou pra ele comer os olhos dos bichos, e daí quando teve um dilúvio, os olhos dos bichos começaram a brilhar, pegar fogo, e é isso. Ai, fulano tá fumando feito uma caipora. É, literalmente. Não, aqui é só, tipo assim, ei, caipora, tá ligado? Pra falar quando você fez merda, tá ligado? Alguma coisa assim. Eu entrei, eu perdi 5 minutos da minha vida pra carregar essa bosta de site e não tem aqui o pênis do Boto. Eu achava ela parecida com a minha avó, porque elas fumavam. Corta isso do cast. Pelo amor de Deus. O Gabriel Pensador deve ser o único homem branco que entende o índio. Desculpa, quando fala que cowboy vem diretamente aqueles caras que vende boi. Não, o Fred, tipo assim, o Fred então já mutou até. Ai, meu Deus do céu, eu tô sendo comida aqui viva. Entro e interrompo as pessoas como eu gosto de fazer. Então eu falo o que é folclore e você fala o que é lenda, pode ser? É a mesma coisa que o cara falando que quer que é transar comigo e não vai. Não, isso daí seria mancada com o pessoal que pode ter algum problema de locomoção e tudo mais. Sobre folclore, já errei, já falei folclore. Meu Deus do céu, parece que eu tô louco de drogas. E eu salivei. Por essa eu não esperava. Cara, Boitatá é o nosso Ouroboros, velho. Ai, não pelo preço certo. Ai, meu Deus do céu, socorro, eu vou morrer. Peraí, é um Boitatá que era um peixe-cobra? Não, o nome é Boitatá. Eu errei de novo. Folclore parece, aparentemente, uma palavra que me deixa confuso cognitivamente. É, você tá vendo, né? E tinha excluído o José. Não, show. Lê aí, lê os e-mails, vai, lê. Dessa maneira excelente, a gente começa esse podcast pra falar de folclore. Vamos começar essa bagaça. A gente não vai ler os e-mails. Tipo, fular. Que Deus tocar no seu coração, falar que convite de dinheiro pro cara. Escroto, cara. Muito bem, então. Tem um e-mail aqui também, posso ler? Vai lá. Pode. É da dona Clotilde, que quer saber como é que faz um bolo de cenoura com aquela casquinha de chocolate perfeita. Eu vou consultar o diretor, mas por enquanto as informações confirmam. Então é isso aí, gente. Então espera aí. Será gente... que receberam? Não, tudo bem, pode falar, gente. Será que receberam meu áudio? É só isso que eu tava pensando. Ah, não, eu acho que receberam, porque eu conversei com o Guilherme, ele falou que já tá terminando de editar. Então eu imagino que se ele está terminando de editar, é porque ele recebeu seu áudio, Júlia. Ficou meio mudo, eu caí? Ah, tá. Sei lá, pra fazer cada animal comer o cu do patrão, tá ligado? Não, chama o resto do folclore inteiro. A cuca, o saci pererê. Olha, a cuca tinha que comer duas vezes. Ai, meu Deus.